08, controle. Olimpo 02, eu sou Major, o controle é 208. Controle Salvador, bom dia, Olimpos 02, decolado, saída PUCA. Olimpo 02, contato radar decolagem, subavia saída PUCA para nível 230. Sim, via PUCA para 230, solicita inicialmente manter o 090. Olimpo 02, confirme. Solicita inicialmente manter o nível 090 na saída PUCA, após... Tem estendido que solicita manter o nível 090 por quantas milhas? 1-0, vendo 1-0 graus, 1-0 mais. Autorizado em colagem, 5975 a Rio. Gente, após as 40 milhas, inicie subida para o nível 230. Você vai se reportar para a subida para o 230, hoje. Controle OSAN 473, sem condições de voar, pelos que autorizados. OSAN 4753, autorizado voar pelos. Autorizado pelo OSAN 473. Turno 233, chame Recife, frequência 126.0, alterno 28.8. 260-288, obrigado, bom dia, Gol 233. Bom dia. Artigo 975, decolou aos 28, chega no controle 1-2-0-2-8. 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador 5975 no perfil da mão. Rio 5975, contato radar na decolagem. Supa, via saída MOM para nível de voo 330. MOM 330, via. Salvador, muito bom dia. Gol 259, agora como número 1. 259, botei o ponto de espera. Matei o ponto de espera, Gol 259. Agora a torre informa acesso de 1.100 pés, visibilidade de 3.000 metros e chuva moderada. 5975, pode voar como? Mantenha a saída Rio 5975, tráfego posição 2 horas 26 milhas, rumo sul, um Airbus 621, cruzando nível 095 para 4000 pés. Mantendo no zero, vou no 759. Oeste, 8722, cruza nível 060 para nível 330. Sim, alguma chance de voar do 4753? Mantenha por hoje pelo 4753. Azul 4234, contato radar na decolagem, submantenha nível 330, saída PUCA. 330 na PUCA, Azul 4234. Dan 4753, agora a informação é mais atualizada pela torre, teto de 800 pés, visibilidade de 2.500 metros. Silêncio 4753. Autorizado a decolagem do zero, vento 120 graus, 9 nós. Segura decolagem do zero, vamos no 759. Então 4753, desça via para 2000 pés, que negar na 06 e LS que foi autorizado, informe quando estabilizado. Desce via para 2000 pés, 1006, autorizado LS que foi 4753. Nave decolou aos 34, estilo controle, 120 decimal 8. 208, boa. Controle ao gol, Uno 759. Uno 759, contato radar decolagem, suba via saída São Bruno para nível 360. Está vendo 360, boa. Está curvando a direita e vira para a massagem. Teste desvio. Controle ao Olympus 02. Prossiga. Solicita desvio à esquerda, 20 graus por 35 minutos. Confirme a proa. 060. Tem desvio Olimpo 02. Mantém o nível 090. Mantém aí, Lucas Nossa. Tente. Salvador, bom dia, chão azul 4981, azul 4981, aciona identificação para o diálogo Inso para completar a chegada a Bonf. Desça para 4000 pés, que negar no 097. 4000 identificou. Sobre, vai ter que fazer o desvio à esquerda e auxilia autorizando a posição Bonf. Azul 4981, autorizado desvio na proa de bomba. Desvio de bomba, obrigado. Desvio para 4. Olimpo 02, controle. Escuta o controle, confirma. Confirme mais quantas milhas mantendo o nível 090? Rio 5975, chame Recife, frequências 125.45, ao termo 2000.85. 2545, 2085, 5975 da Rio. Olhem para 02 controle. Até a próxima, a Conde, o Olhem para 02. Do que mantenha o nível 090 até Conde. Afirmativo. Azul 4234. Ouvir para o controle, a última chamada. Azul 4234, desvia à direita. Proa 090, aproximadamente 50 milhas. Entendido, 090, 50 milhas. Quem está 4753, chame a torre, frequência 118.95. 295, boa. Torre, bom dia, o San 4753, final do LS X-Ray, dono 0. 4753, que legal, do 0 do BR, posso fazer uma pista? Gente, confirme a chuva leve ou moderada? A moderada, sem o copo. Gente, após desvio, vou ir proa do Romeu Fox 08. Após desvio, eu vou 08, azul 4334. Controle. Olhem pro 02, está a 60 milhas nordeste do VR de Salvador. Serviço do radar encerrado. Chame Aracaju na frequência 120.3. Quatro, dois, três, quatro. Chame Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Recife 2545, alterna 2085, azul 4334, bom dia. Torre, Salvador, bom dia, o passarelo 2223, ponto de espera, pronto. Passarelo 2223, mantém o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. 4753. Checkpoint visual. Visual, 4753, 4737. Autorizado pouso, pistão 10, vento 120 graus, 7 norte, pista molhada. Autorizado pouso, 4753. Autorizado, ali aí mantém pistão no zero. Ali mantém pistão no zero, passageiro 2223. 4981, torre em forma teto de 410, visibilidade 2.500 metros e chuva moderada. Gente, o azul 4981. Tio Sol, 1 decimal 9, forte pista livre. 5 Terno 25 decimal 1. Primeira primária, 12835. Afirma. E a secundária 2590, boa, 197 em cross. Chuva 19, Salo. 19. Saída 2223 autorizado, decolagem no zero, vento 1 no zero grau, 07 nós. Livre decolagem, passageiro 2223. Quatro dessa via para 2.000 pés, que negar na 096, LS é que ser autorizado, informe estabilizado. Via, modo 096, descendo para 2.000, via que reportará estabilizado o azul, 4981. Controle Salvador, muito bom dia, o passaredo 2223. Passaredo 2223, contato radar na decolagem, suba via saída bom 1 para nível de voo 180. Subindo via para nível 180, senhora, não temos condições de cumprir o ATC. Confirmar o controle, passaredo 2223. Desconsiderando então a informação, passaredo 2223. Gente, via sair da Arbo 1, subo para nível 180. Arbo 1, nível 180, grato. Tá alinhado, pronto, o Brava Corrido. Chegou a escolha de colagem, Brava Corrido. Aguardo, Brava Corrido. Tá, Bravo é Corbeu, autorizado. Decolagem pista 10, vento 140 graus, 5 nós. Livre decolagem, Bravo é Corbeu. Salvador, bom dia, azul 2783. 83, mantém um Azul 4981. Azul 4981, complexo de aproximação, chame a torre frequência 118 decimal 95. Torre 1895, boa. 48, chame o controle 120 decimal 8. Chama controle 120 decimal 8, o Bravo Corvão. Torre boa, chama azul 4981. Azul 4981, quer negar o número do meio, continue a aproximação. Reposte visual com a transmissão do aeronave que fez a frente e avistou a 410. Reposte quando visual, azul 4981. Afirmativo, você está quando visual, poderia confirmar o vento? Firmo, vento 120 graus, 069. Entendi. Sobe via do nível 280, o Bravo correu. Bravo Eco Romeo, após cruzar 2.000 pés, se tiver condições, está autorizado voar Leda. Após 2.000 pés, voa Leda, o Bravo Eco Romeo. Controle São Paulo, passaria, oh, corrigindo, controle Salvador, perdoe-me, do 2223, a possibilidade de fazer uma coordenação com o centro Recife, senhora, com todo o destino? Aguarde. Obrigado. Correio 2223, autorizado, direto destino. 2223, obrigado, passageiro do 2223. Campo 4981. Visual 4981. Autorizado pouso 10, vento 090 graus, 8 nós, pista molhada, chuva moderada. Ambiente de pouso, 4981. Do 2783, autorizado a olhar e manter pista no zero. Ali mantém, 2783. Outro 981 no solo ao 52, libere a direita, chega o solo Salvador no 2019. Solo 1219, o azul 4981. 783, autorizado a decolagem no 0, vento 090 graus, 79. Leve decolagem, super 783. Decolou 5-4, chama o controle, 1-2-0-8, molou. 0-8, obrigado, bom dia. Azul 2783. Azul 2783, contato radar na decolagem. Subiu e mantém a nível 160 via saída da Arbona. 160, 2783. 273, desvio esquerda na saída, na 260, 40 milhas. Entendido, 260, 40 milhas. Após desvio, foi direto Conquista. Conquista 273, obrigado. Eco Romeo, chame Recife, frequência 128.35, alterna 25.1. 12835, alterna, a senhora pode confirmar, secundária? Secundária 251. 1251 é secundária. Aparelho 2223, chame Recife, frequência 1260, alterno 288. 1260, 1288, grato e bom serviço. Certo. Alfa Romeo Sierra Novembro Vito, chame para um táxi. Papa Romeu Serra Novembro Vitor, ponto táxi. Papa Romeu Serra Novembro Vitor, ajuste altímetro 9097, reporte no ponto de espera da Papá. Barro Meu Serra 90 Victor, autorizado ingresso 517, reporte alinhado e pronto. Serra Novembro Victor, autorizado a decolar de pista 17, vento 090 graus 029. Azul 2783, chame Recife, frequências 1260, alterno 28.8. 260-288, azul 2783. Obrigado, bom dia. Barro Meu Serra 90 Victor, decolado Zuno 2, chame controle Salvador na frequência 120 decimal 80. Gente, Bravo 08, grato. Brasil, Barro Meu Serra 90 Victor, decolou perfil Arbor. Barro Meu Serra 90 Victor, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1 para nível de voo 280. Para 280, 90 Victor. 2796, paciente da Papá, autorização João Pessoa. 2796, chame a torre. Ah, o controle sólido no 219 para cópia. 219, obrigado. Sideral 9970. Bom dia, Sideral 9970. Autorizado alinhar e decolar sistema 0. Centro, calma. O ajuste altímetro na 017. Finalmente, Sueli, eu consigo falar contigo. É, tá sumido, hein? Eu, é? Só de férias. Valeu, um grande abraço. É pra vocês também, bom voo. Prossiga. Passando 060, qualidade de views à direita da rota, para dar informações. Quem autorizar desvio, fome a proa e por quantas milhas? 300 por 25 milhas. Confirmando, é a 300, 25 milhas? Afirmativo. Copiado. De 970 decolado 107, chame o controle de Salvador na frequência 120 decimal 80. Bom voo. Beijão, Sueli. Obrigado. Aberto. 9970, estamos na Momo. 09970, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para nível 340. Minha amiga querida, essa, a apresentação radar aqui está meio complicada. Vamos ter que fazer um tizinho aí. Gente, fome a proa e por quantas milhas? Ah, não sei ainda, deixa a gente fazer a curva aqui, já te digo. Gente. Direto conquista. Pode manter o perfil. Entendido que consegue manter o perfil da saída. Entendeu, certo? Quente. Salvador, bom dia, azul 4201. Serra Nova Hipervito, chame Recife, frequência 1260, alterno 28, décima 8. 1260, 28, décima 8. Federal 9970, chame Recife, frequência 125, decimal 45, alterno 26, decimal 85. 2545, 2685, Recife agora, Federal 99, Salvador, boa, céu azul, 429, dá autorização, Cadeirante.